Alô? Oi, você tá onde? Você não acha que tá um pouco tarde pra fazer essa ligação covarde? Vou sabendo sim da sua grande novidade. Vai casar, tô feliz de verdade. E aí? Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Entendi, quer fazer o amor pra despedida. Olha, eu não era bom assim em português, mas o ponto final eu mudei direitinho quando tirei você da minha vida. A tua só conhecendo bem seu amor, vou coçando pra não encontrar tudo que você desligar. Vai que amanhã eu apareça por lá. Priscila Sena! Portal do La Rocha. Olá, Marcelinho! Mas espera aí, tá ligando pra mim por quê? Entendi, quer fazer o amor da despedida. Olha, eu não era bom assim em português, mas o ponto final eu usei direito.